ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. 13 horas e 10 minutos, Pássaro da Ilha FM, tem uma das músicas super pedidas aqui na programação, Banda Malta, Te Quero Aqui, participação do MC Guimê. A gente abriu o programa de hoje trazendo a Banda Malta, com a participação do Marcos e Belucci, porque hoje eles estarão em Guaxupé, se apresentando no Clube Guaxupé, hoje sabadão, dia 19 de agosto, um evento único, né, e meio raro aqui na região. Geralmente a gente não tem muitos shows de rock aqui na região, de pop rock, sempre é muito focado no sertanejo, mas enfim... vamos ter um respiro essa noite, vamos ouvir o bom e velho rock and roll com a Banda Malta no clube em Guaxupé. Mas antes de ir para Guaxupé, de se apresentar lá no clube, eles vão bater um papo com a gente. Já estão aqui nos estúdios da 103, estou recebendo aí, aqui galera, com muita alegria. Valeu, moçada. Estou recebendo aqui a Luana, o Thor, o Diego e o Adriano. Banda Malta ao vivo no programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, galera. Prazerzão estar recebendo vocês aqui, viu? Prazer é todo nosso. Expectativa lá em cima, meu amigo, pro show de hoje à noite. Bacana, vamos arrebentar. Opa, a gente vê pra isso. O Instagram tem comentado bastante aqui da cidade, aqui lá no Instagram. E a gente tá bem ansioso. Isso, vamos arrebentar. Minas Gerais tem um público meio diferente? Cara, eu acho que não. Acho que ter o calorzinho do mineiro é bom demais da conta. Vocês são de onde? Eu sou de Minas. Você é de Minas? Eu sou de Minas, ela é de Taubaté, ele é de São Paulo e ele é do mundo. Porque tem várias nacionalidades. Ele depende da oportunidade. Ele fala que. Mas fim de semana a gente tocou em Minas também, né, cara? Foi em São Lourenço e a galera também. Nossa, representou. Muito bom. Mesmo. Minas é sempre bom. Faz muito show aqui em Minas? Menos do que a gente gostaria. Exatamente. Queria fazer mais, é. Mas todos que fizemos foram. Foi muito bacana, assim. Bacana, muito legal. Bem recebido sempre. A cena rock aqui em Minas é muito boa, né? Tem boas referências aqui, principalmente lá pra parte mais do norte de Minas. Você é de Minas de que lugar? Sou de Tuiutaba, Triângulo Mineiro. Tem um lugarzinho quente aqui dói. Como é que começou a Banda Malta? Como é que é o início da Banda Malta? Vocês três aí estavam juntos? Ah, na época não tinha o Tinder, né? Então a gente teve que se conhecer pessoalmente. Num boteco, pra variar, imagina? Olha, pior que não foi. Rolou muito botequinho, mas a princípio foi aquele lance que a gente sempre gosta de falar, né? A gente tem... Quando você tem um sonho comum, uma vontade em comum, você acaba encontrando outras pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma vontade que você, né? O universo te ajuda dessa forma. Conspira a seu favor. Nossa, demais a conta. Quando você menos espera, inclusive, que é o mais incrível, né? Mas a Banda Malta surge em que lugar? Surge em São Paulo. São Paulo. É uma banda 2013. De São Paulo. 2013. Isso. 2013, vocês já estão na... É recente, mas a verdade é que eu e o Adriano, a gente tá tocando junto, as bandas foram trocando de nome, e até chegar na Malta, que é hoje, né? Mas o do grande destaque foi com a Banda Malta. Sim, claro, né? Claro, sim. As bandas que a gente teve antes, a gente até bateu na trave uma vez, né? Mas não foi. Ainda bem, né? Porque agora acertaram a mão, né? Com a Banda Malta. E a Luana entra nessa história fazendo um ano agora, né? Foi em agosto do ano passado. Foi em agosto do ano passado. Eles fizeram um reality, né? Assim que o outro vocalista saiu. Nada mais justo do que fazer um reality, porque eles foram vencedores de um reality show, né? Do Superstar e tudo mais. E acharam essencial ter a participação do público, né? Que elegeram a Banda Malta a escolher a nova vocalista ou o novo vocalista. Rolou esse reality, aproximadamente 800 pessoas se inscreveram. Gente pra caramba, né? E selecionaram, se não me engano, 10, né? Desses 10 sobraram 3 pra final e eu tava no meio e eles fizeram essa loucura de me chamar aí. Desses 10 finalistas, era só você de mulher. É, só eu de menina. É, né? Eu posso falar a verdade? Uns 800, assim, se fosse falar que tem 5 meninas, era. Talvez não tinha 5. Eu não lembro agora, mas eu acho que não tinha. É. Vocês participaram dessa escolha? Totalmente, né? Totalmente. 100%. Né? A gente queria muito a opinião do público, mas a química, o lance de composição, toda a parte que a galera não vê, né? A gente precisa ter essa decisão também, né? Então, era mais... A gente teve muito apoio dos fãs nessa escolha, né? Mas quem convive são vocês. Exatamente. Não adianta nada fã adorar, mas quem vai conviver depois aguentar são vocês. É isso, com certeza. E na época que eu entrei na Malta, já é uma banda que já estava caminhando, né? Em relação à agenda, em relação à produção, né? De CD e show. Então, realmente teria que tomar esse cuidado em escolher alguém que tivesse preparado para entrar e tocar o jogo, entendeu? Mas a impressão que eu tenho é que a banda Malta cresceu demais da conta de um ano para cá. Poxa, eu tô bom. Correto, porque digitalmente, a gente teve aquele boom, aquela explosão da banda, né? Uhum. Quando vocês ganharam lá o Superstar, né? Sim, teve aquela explosão. E depois parece que deu uma diminuída, não sei, no fôlego, não sei o que aconteceu. E agora, vocês estão fazendo um crescimento constante. E a gente percebe bacana. Isso aqui no rádio. Exatamente. A gente não para de trabalhar. É 24 horas tendo ideias, o Adriano chegando com ideias para projetos novos, o Diego cuida incansavelmente das nossas mídias sociais, eu e a Luana compondo, trazendo material novo. Então é uma maquininha que nunca para. Hoje em dia, que a música se tornou um objeto meio que, entre aspas, descartável. Você não pode parar, você não pode deixar de trazer alguma coisa nova, senão você vai cair no esquecimento, né? Principalmente pra uma banda de pop rock, que é o caso da Malta. Então a gente tem que sempre estar se renovando, sempre vendo o que tá de novo no mercado e sempre mostrando que a Malta veio pra ficar, sem sombra de dúvidas, né? Esse é o diferencial de vocês? Vocês entenderam a questão do mercado, hein? Com toda certeza, né? A gente já trabalhou muito com isso antes da Malta, né? Então a gente não caiu de paraquedas, ganhou um programa e beleza, agora somos rockstar. Não. As pessoas imaginam isso às vezes. Não, imagina, tem todo imagina um lance. Você nunca viu antes, né? Exatamente. E o mais complicado é o backstage. Tocar é 5% do negócio, né? É o que a gente. A parte que menos consome o seu tempo, menos consome o seu dia a dia é tocar. Que é o mais legal. Mas tocar é praticamente a comemoração de todo o trabalho que a gente exatamente. Faz. Exatamente. É gol, né? Uma festa de final de semana é gol, que a gente faz. É o gol, né? E o bacana é que vocês estão se tornando, ou já se tornaram, a principal banda de pop rock do Brasil hoje. Olha, cara, com os números, graças aos nossos fãs e graças a muito trabalho, a gente se tornou, sim. Pode falar de forma tranquila, né? Cara, depois de muito suor, pode dar uma respirada e falar, a gente conseguiu. O mais interessante que num curto prazo, né? Se pensar em toda a tribulação, que é uma troca de vocalista e tudo mais, lançar um disco rapidamente, como a gente lançou, com todo o cuidado que a gente lançou, mas breve, né? Tivemos pouco tempo para lançar um disco e rolar a vibe entre a gente, compor e tudo mais. No prazo de um ano, a gente já é uma das bandas de pop rock mais tocadas no Brasil. Então, pra gente é uma honra e uma satisfação muito grande também, né? Hoje já é a banda mais tocada do Brasil, né, Luana? Com certeza. Hoje já é. Qual que é o segredo disso? É essa química que você falou? Ah, com certeza. É o trabalho constante. É o trabalho constante. É aquilo que eu falei. Você não pode parar em nenhum momento de trabalhar. Em nenhum momento. Se você se dá o luxo de ficar em casa sem fazer nada, passou seu time, entendeu? Então a gente nunca parou, né? A gente tirou umas férias em 3 anos, eu acho. 15 dias. Só. A gente não quer tanto assim, vamos hoje, vamos trabalhar. Poxa, a gente curte estar junto, ensaiar e compor, a gente fica o tempo todo. Eu nunca tive isso com nenhuma outra banda, de ficar o tempo todo ali no WhatsApp, trocando ideias e manda música pra lá, manda música pra cá, escreve uma frase dali. Tá sempre ativo no trabalho, é difícil você encontrar pessoas que têm esse comprometimento, entendeu? E eu encontrei aqui, os moleques são muito acelerados, são muito mais acelerados que eu até. Você já tinha uma certa carreira antes, né? Já fazia um trabalho solo e tal. Você apresentou no Rock in Rio até, não foi? Fiz Rock in Rio, foi muito bacana pra mim. E assim, bacana que a gente se destacou em realities, né? Minha carreira tomou essa proporção depois do The Voice, que foi... o The Voice que me ajudou, assim, que foi em 2013, 2014, o Superstar, né? É mais uma prova de que esses programas realmente descobrem grandes talentos, né? E eu tive essa oportunidade e, poxa, acho que foi que abriu todas as portas pra mim mesmo. Inclusive o Rock in Rio. Tem muita gente que critica esses programas, mas o problema depois esses artistas ganhadores não se manterem é... Falta do trabalho. Falta do trabalho. O cara acha que só por ele ter... Só que ganhou já pode... O cara não pode chegar... Eu tenho uma opinião assim minha, não sei se eu falo por eles, né? Mas eu acho que a diferença dos outros realities pro nosso, da Malta, que foi uma banda que estourou depois um reality, foi porque a gente aproveitou todo momento pra mostrar o trabalho da Malta. né? E eu acho que em outros programas, na verdade, quando ele ganha um programa, ele mais fez um show de karaokê ali, cantando música que já é sucesso. E depois que ele vai gravar um CD dele, daí... Já acabou o tempo. Perdeu o time e outra, ele lança umas músicas que nunca ninguém escutou. Ou lança as músicas que ele tocou no programa. No programa, ele não tem um trabalho próprio. E a Malta, não, a gente lançou o CD que a gente tocou ao vivo inteirinho no programa. Exatamente. Então a gente já saiu com um trabalho divulgado. Ah, já? Inclusive, esse CD que a gente tocou... cara, você tá no maior, uma das maiores vitrines de talentos do Brasil. Você, do mundo, né? Do mundo, inclusive. Toca, passa no mundo inteiro. Você vai popularizar uma música que já é famosa, ou você vai acreditar no seu sonho e vai lá e mostrar o seu trabalho, né? Foi o que vocês fizeram. Exatamente. E deu muito certo, a gente bateu o diamante com o primeiro disco, né? Deu muito certo. Nossa senhora. E foi incrível. A gente não perdeu o time, a gente teve um mês pra terminar de gravar o CD, masterizar, entregar, fazer uma turnê nova, inclusive nossos primeiros 3 shows foram um ensaio aberto pros fãs, porque a gente já ia sair de turnê de 25 shows no mês. Né? Então foi, meu... punk, a gente não parou desde então e não pretende não parar tão cedo. Mas a nova fase começa de um ano pra cá. Exatamente. Né? Vamos falar dessa nova fase que tá aí, firme e forte. Nessa nova fase, o que mudou? Com a entrada da Luana? O gênero. Mudou mais ainda agora. Mudou mais ainda, porque agora a gente tem que ter um chocolate no bolso. Tô brincando. Cara, mudou muito. Os nossos encontros, ensaios, composições agora estão sendo mais dinâmicos, mais em grupos. A gente tem muito mais facilidade de alguém mudar uma coisa um do outro, né? A gente tem essa abertura que é muito bom em uma banda, né? E a gente vai se completando, cada um é responsável por uma coisa e cada um dá seu 100% para cada coisa que faz. E eu acho que isso é essencial para uma banda a longo prazo, né? E a gente tá construindo de pouquinho em pouquinho um relacionamento de irmandade, né? Que eu acho que é mais importante ainda. E vocês planejam isso mesmo? Uma banda de longo prazo? Porque banda de rock é complicado, né? É complicadíssimo, principalmente no Brasil. Mas, cara, a gente tá... Nossos trabalhos, tudo que a gente tá fazendo é em prol do nosso futuro. É olhar daqui 10, 20 anos, olhar pra trás e falar, olha que legal que a gente fez. E o legal é que nossos próximos trabalhos também, a gente não envolve só a Malta, né? A gente quer que a cena do pop rock do país cresça, né? Todas as bandas vêm junto, meu, pra crescer. Você vê, tá em movimento. Voltou aí os Raimundos, né, com tudo. O próprio Skank, o Jota Quest, ainda estão na luta aí há tantos anos, 20, sei lá, 30 anos. O Sepultura fez 30 anos, inclusive, de carreira esse ano. Uhum. Então, o rock é tradição ter bandas de rock de longo prazo, né? Isso é bom pra nós também. Mas é o que o Diego falou também, a gente quer reavivar essa cena, né? Cena do rock. Ficou nacional. Meio apagada, né? Hoje você citou aí 5, 6 nomes, todos das antigas. Todos dos anos 80, né? Os Skank, Jota Quest, dos anos 90 ali. Mas os outros todos lá dos anos 80. Inclusive, é legal ressaltar que a gente tá começando a fazer um novo show, que é a preparação pra gravação do nosso DVD, que fala justamente, é uma homenagem da Malta ao rock nacional. É justamente isso que a gente tá falando aqui, né? A gente fez versões da Malta pra músicas de bandas dos anos 80 até anos 2000 e pouquinho, né? Só sucessos, assim, do rock nacional, então... Deve ser difícil pra caramba achar o repertório, né? Que tem muita coisa boa, muita coisa bacana. Muita coisa boa. Dá pra falar o que já tem nesse repertório, já? Vou resumir bem, assim, a gente escolheu em torno de 50 músicas, daí pro primeiro DVD dessa... A ideia que a gente tem de fazer alguns... Volumes. Volumes, né? Que é muita música. É o que você falou, o repertório é muito grande, tem muito sucesso. Então a gente vai fazer 15 músicas nesse primeiro CD. Primeiro DVD, desculpa. 15? Junto com as músicas da Malta. Junto com o repertório da Malta, músicas inéditas da Malta. Então dentro do show vai ter essa homenagem ao rock nacional. A gente acha importante também. Tem muita gente da nova geração, vai depois de 2000, que não conheceu, não viveu ali anos 80, anos 90, que foi muito importante pro rock nacional, né? Fora as músicas que são midiáticas, né? Que tocou muito, tem muita coisa boa do lado dele. Legião, né? Teve aquela época legal da galera de Brasília ali, né? O Legião, Capital, onde tudo Plebe começou. Hood, né? Tem uma turma boa lá. Plebe Hood tá na lista. Quando esperar, né? Inclusive tem hoje também. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente continua esse bate-papo aqui pra falar então dessa nova cena do rock. Será que o rock tá voltando ao cenário nacional? A gente volta daqui a pouquinho com a banda Malta, eles que se apresentam hoje à noite no Clube Engoxupé, dia 19, tá bom? Hoje, sabadão, no Clube Engoxupé tem banda Malta, corre para garantir seu ingresso, você que ainda não comprou. Programa Expresso. programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É Destaque, está no Expresso. Programa Expresso, comigo Antônio Cláudio, vamos juntos aí até as 14 horas. Estou conversando aqui com o pessoal da banda Malta, eles que vão estar hoje em Guaxupé, no Clube em Guaxupé, tem ingressos à venda na Banca Martins, você que é de Guaxupé, né? Corra lá para garantir o seu ingresso para esse grande show. Banda Malta, hoje sendo o principal nome do pop rock nacional. E com esse trabalho aí, como o Adriano falou agora há pouco aqui, de tentar reavivar o rock nacional. Trabalho difícil? Você acha que tá fácil, hein, Adriano? Olha, fazer esse fácil, reavivamento? Fácil nunca é, né? A gente tem que contar agora com os parceiros do rock nacional, né? Que estão na luta ainda hoje em dia. Então a gente tem falado com a galera, né, do rock. Galera do Tijuana, galera do Raimundos, até dos antigos do Charlie Brown ali. A gente sempre fala um com o outro, e, pô, vamos fazer um show junto, vamos fazer umas coisas. Então, eu acho que esse nosso passo de fazer um DVD com essa homenagem vai ser um começo para tais parcerias que essa galera deveria estar fazendo já há muito tempo, como faz a galera do sertanejo, por isso que é um movimento tão forte, né? O sertanejo tem muito disso de união. Por que que isso não acontece no rock, por exemplo? É muito questão de vaidade, olha, será? Eu não vou falar minha opinião pessoal aqui, pode machucar o coração de alguém. Mas é, tem alguma coisa a ver, Guilherme. Sim, é isso. É isso que ele falou. Isso, exatamente, né? Isso que você falou. Cara, a gente conversando até no carro, eu e a Luana outro dia, eu cheguei num pensamento que é o seguinte: a galera que curte o rock, né? Não é a galera popular assim que vai pra festa pra curtir o show. É a galera que vai pra. A galera. Todo mundo que vai pro show de rock tem uma banda também. Então eles se veem como iguais. Concorrente. Então eu cheguei, também é uma opinião minha, mas eu cheguei nesse pensamento. Eu falei, pô, aí a galera não quer ver o seu concorrente no show. E não tem um pensamento maduro como os caras do sertanejo tiveram, né? Tipo, de agregar um trabalho do outro. Né? Saber que. Toca a música do outro. Se tocar a música do outro parceiro ali no show, ou gravar com ele, o público dele vai ouvir tua música, o seu público vai ouvir a música do outro parceiro e aquela cena vai fortalecer. Acho que falta esse pensamento pra galera do rock and roll, sacou? Como é que ele tá na união, faz a força? Exatamente. Tá faltando isso, sabe? E a partir do momento que começar a rolar isso, com certeza tem muitos artistas novos, bons, e a galera da antiga também vai conseguir fortalecer essa cena, e a gente tá dando o primeiro passo. E o pessoal do rock não fica meio de olhar meio torto, assim, de nariz torto pra vocês quando vocês gravam, por exemplo, com o Marcos e Belotti? Já que a gente tá falando dessa questão aqui da de vaidade. Olha, mas eles não ficam com o nariz torto se o Aerosmith grava com o Run DMC, né? Então não tem por que ter esse preconceito só porque é o produto nacional. Tem muito esse lance. Eu vim da roça, eu vim de Itutava e Triângulo Mineiro. Então, pra mim, sertanejo é minha origem musical. Como que eu vou desgostar, como eu vou ter preconceito com uma coisa que é de origem nacional, que é nossa? A gente gravar com uma dupla sertaneja, com um funkeiro ou qualquer coisa que seja, não quer dizer que a gente seja daquele estilo musical. A gente tá trazendo, a gente aprecia pro nosso som, coisas que a gente acha que agrega. O Marcos Belutti são ótimos cantores independentes, se é sertanejo ou qualquer outra coisa, são ótimos cantores e agregaram na música. Inclusive o Marcos Belutti tem várias baladas, assim, músicas românticas que não são sertanejos, que seria facilmente gravado pela Malta. Exatamente. Ou pelo Bon Jovi. Ou pelo Bon Jovi. Então, por que não? São rock ballads total, as músicas deles. Mas eu acho que isso é que nem eu tava falando, é um preconceito nacional. Assim, lá fora isso já acontece há muito tempo. Lá o country mesmo é rock. O country é rock. O country rock lá, que tem inúmeras bandas que você escuta aqui. O sertanejo daqui do começo copiava os country rock de lá. Exatamente. Deixa eu falar um fato interessante. Eu até nem contei pra eles aqui. Anteontem, na quinta-feira, eu me encontrei com o Chitãozinho, por acaso, assim, num estúdio, num negócio que a gente tava fazendo. E aí a gente começou a trocar ideia de música e tal. E o nosso playlist, assim, batia em muita coisa. Né? Dos country, do Kink Urban, Shania Twain, todas as coisas. Falando, nossa, você tem isso aqui também, você tem esse álbum. Quer dizer, as influências da galera, assim, é da galera lá de fora também. Do country rock, né? Seria o nosso serta rock. Country rock. Sei lá, né? E as duplas sertanejas hoje, os músicos ali, todos vêm do rock, né? Todos. Grande maioria. A maioria é roqueiro, gosta de rock. Até os próprios vocalistas, assumidamente, eles falam, somos fãs de rock. O próprio Luan Santana mudou, não sou mais sertanejo, sou pop agora. E se você escutar as músicas, os arranjos é de rock, cara. Ó, ontem eu fui num show de rock. Do Edson Hudson. É verdade. São dois apaixonados pelo rock, principalmente o Hudson. Né? Nossa, roqueiraço. Roqueiraço. Além de estar destruindo na guitarra, né? Toca então, muito, essa né? virtuosidade vem muito do rock and roll, né? Então a galera trouxe isso pro sertanejo também. A gente tá falando da banda Malta, a gente citou vários nomes aqui, o Adriano citou alguns nomes aí dessa nova geração do rock que tá surgindo, não sei se a gente pode chamar assim. Quem destaca, além de vocês, aí dessa nova turma? A gente não vai falar Tio Juana, porque Tio Juana já é das antigas, né? Eu acho que infelizmente, não por culpa das bandas, que tem muita banda boa, né, de rock no Brasil, surgindo, inclusive. Mas eu acho que, infelizmente, por essa falta de se juntar e tal, poucas estão conseguindo se destacar. Tem o Scalene, que conseguiu se destacar também pelo talento, mas também pela oportunidade que tiver lá no programa, né? Far From Alaska, uma banda mais pesada, legal, e tal. Né? Mas eu acho que de pop rock nacional, falando assim, eu acho que tem poucas bandas se destacando. Conseguindo se destacar, tendo a oportunidade mesmo. Realmente de aparecer, né? Exatamente. Uhum. Hoje, o que o pessoal pode esperar aí do show de vocês? Banda Malta no Clube Engospé? Pode esperar um show com muito rock and roll. Vários clássicos, coisas, grandes sucessos da Malta também. A gente tá aí hiper ansioso pra encontrar a galera toda de Guaxupé. A galera ficou super ativa na internet aí, pedindo música. Inclusive, a gente fez até uma enquete pra galera escolher algumas músicas do repertório. Então a gente vai tocar as músicas que vocês pediram. E bora, vamos todo mundo de lá, Guaxupé, Redondezas aí, vamos curtir o show da Malta hoje à noite. Hoje à noite, em Guaxupé, no Clube Guaxupé, Banda Malta, todo mundo está convidado para prestigiar, né? O show de rock, igual eu falei para vocês, a gente tem poucas oportunidades, né? Opa! Geralmente é o sertanejo que domina aqui na nossa região. Você que é mineiro sabe muito bem disso. Opa, né? Sei. O sertanejo domina muito, principalmente essa região. Nossa raiz, né? Minas, né? Que o Brasil tem 26 estados, não é isso? Só se aparecer algum outro aí. 26 capitais. E o resto todo é interior, que toca no interior. Sertanejo, né? O que você tinha de influência do sertanejo? Tinha um Carreiro Pardinho, acho que eu gosto muito, muito. O próprio Chitãozinho Chororó é, pra mim, uma das melhores duplas da história, assim, em termos técnicos de música, de letra. Eu acho sensacional. Foi sensacional, cara. É emocionante. Chega a emocionar de... Quase que era uma lágrima. Luana, e você? A Luana que começou na igreja? Comecei na igreja. Foi na igreja e agora vem pra esse mundão. Poxa, cara, eu sempre ouvi um pouquinho de tudo, porque minha mãe era cantora gospel e meu pai era sambista. Então eu cresci ouvindo de tudo. Paulinho da Viola. Mistura boa, né? Dentro de casa. Nossa. E meu irmão tocava numa banda de pagode. Então, assim. Eu descobri o rock quando eu tinha uns 12 anos. Aí comecei ouvindo Pantera, Nirvana, aquelas. O básico, né? Mas antes disso eu ouvia o que meu pai colocava no domingão no churrasco. Na hora do almoço lá, o que tava rolando, eu tava ouvindo. Saia cantando. A GP, Alcione. Paulinho da Viola. Meu pai gostava muito de chorinho, né? Ah, tá. E meu pai toca violão, toca cavaquinho, então ele gostava de ouvir bastante coisa instrumental, assim. E minha mãe ouvia os gospel dela lá, os louvorzão. Você começou dentro da igreja católica ou da igreja evangélica? Evangélica. E é uma escola fantástica, né? É, cara, tem muitos músicos bons, assim. E até hoje eu ouço muita coisa. Gosto muito de Leonardo Gonçalves, Anderson Freire, tem muitos cantores bons, né? E eu até hoje ouço pra caramba no celular lá, fico lá. Mas é a escola. Eu queria dizer, falando da música católica, né? O gospel, tal, como chão. Lá nos Estados Unidos também tem muita junção do gospel com rock e com bandas secular, que dizem, né? O gospel com bandas que não são gospel. O próprio Kings of the Leon, que é uma banda que a galera ouve pra caramba na rádio, aquela música You Somebody, que é estourada. P.O.D. é uma banda gospel, cara. Na realidade, a música tem dois sentidos, como é Rosa de Saron. Você ouve a música, você pode cantar pra tua namorada, você pode estar cantando pra Deus, entendeu? Rosa de Saron faz isso muito bem, entendeu? Mais ou menos isso. E tem outra, Catedral, né? Eu não sei nem como é que tá a Catedral. Catedral, a primeira banda que fazia. Tirou da cartola, sumiu. Curtia muito, infelizmente desapareceu. Nunca mais ele fala de Catedral, nossa, você lembrou. Só muito legal. Elvis Presley, né? Começou lá, né? Pô, total. Total, muita gente. Tem muita gente. Ó, tem muita gente mandando abraço aqui pra vocês. Opa, abraço pra todo mundo. Um abraço para todos. Super fã de vocês. Até a noite. Lívia Borba tá mandando um abraço. Até Alex Lívia. Borba aqui também. Luzia Souza tá dizendo aqui que acompanha o trabalho de vocês. Beijo, Luzia. Sucesso sempre. Deixa eu ver quem mais aqui. Yudimar tá mandando os parabéns. Valeu, Yudimar. Francisca, eu acho que é Francisca, Denise Rita, enfim, tem bastante gente aqui mandando abraço. Obrigado, obrigado, galera. A gente se vê mais tarde. Manda abraço pra banda, sucessos, Ivana, Aline, né? Ariane, eu quero o ingresso da Banda Malta. Tá bom, a gente vai sortear daqui a pouquinho, Ariane. Olha! Banda Malta, principalmente pra Luana, ansiosa pelo show de hoje. Opa. Ariane Maria, tá aguardando lá o show de vocês. Galera, tem que ir pra receber esse abraço lá, né? É. Muito bem, pessoal, tá todos mandando um abraço aqui, a Paula também, Felipe, enfim, bastante gente parabenizando vocês aqui, aguardando o show de hoje à noite, lembrando que antes do show da Banda Malta tem Malcavianos, né? Banda Malcavianos, depois da Banda Malta tem Malcavianos se apresentando lá no Clube Gospel, uma noite imperdível, todo mundo convidado, todo mundo corre lá pra Banca Martins em Gospel para adquirir aqui em Guaranés. Como é que tá os ingressos? O pessoal tá com a venda ainda da Bangalô? Bangalô, hein? Suple Monster. No Suple Monster, lá na Rua do Comércio, né? Suple Monster, Suple Monster. Vou passar lá pegar um suplemento. Gente, valeu, foi show de bola, obrigado. A participação de vocês. Obrigado, obrigado. E à noite a gente se encontra lá então. Com toda certeza, muito obrigado, viu, Antônio? Depois dessa próxima música, a música de trabalho agora é com o MC Guimê, né? Exatamente. Depois, o que já vem? Depois vem o DVD. Depois vem, olha! É, vai ter surpresa ali no DVD. É. Não vai ter trabalho mais nenhuma música desse último? Indestrutível? É uma surpresa. Vulgo, não sabemos. Cadê o planejamento que você falou? A gente tá planejando DVD. Se o DVD demorar, a gente lança uma música. Se o DVD demorar, a gente lança DVD, entendeu? Valeu, Thor, obrigado. Obrigado a você, meu querido. Obrigado, obrigado pro pessoal da rádio aí. Valeu, pessoal de Guaxupé. Valeu, muito obrigado, obrigado, gente. Diego, gente, brigadão. Valeu. Obrigado, sucesso pra vocês. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já pra finalizar o programa Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa...